gente. Pode sair no jet, no asfalto, mais longe dos nossos moleque. Não vou falar que eu voltei, carai. Sempre tive aqui, cê não sentiu minha falta, pois não precisou de mim, ré. Cê chama atenção, ponhando puta nos carros, mostrando que não tem vendendo, que nem foi comprado. Não é questão de vender miséria, eu não dormi no barulho. E minha cota eu quero em dólar, dinheiro é bom, não é ruim. Depois da guerra, quando amanhece a tia, desce o morro na viela, no pé da favela, ensanguentado um corpo. É que aqueles que pedem ajuda que nunca ajudou, nunca estenderam a mão, é os que deve não pagou, ré. Pilantra é vale, eu puxo o pino da granada. Minha cara eu fiz sozinho andando no vale da sombra. Na ronda vou te receber, jaquetão de couro, as tia chora. Pilantra vaza, corre.